pensando em você. Queria apenas um minuto só pra te dizer o quanto te amo, meu amor. Você me faz falta, as horas vão passando e a saudade aumentando. O que vou fazer se meu sonho é ter você aqui perto de mim, minha amiga? Onde está você? Onde está você, minha amiga? Onde está você? Onde está você? Estou aqui esperando por você. Não consigo te esquecer. Tô com saudade do teu beijo, da tua voz me dizendo baixinho que me ama, que me ama. Só pra te dizer o quanto te amo, meu amor. Você me faz falta, as horas vão passando e a saudade aumentando. O que vou fazer se meu sonho é ter você aqui perto de mim, minha nega? Onde está você? Onde está você, minha nega? Tô com saudade do teu beijo, da tua voz me dizendo baixinho.